Tartarugas ninjas, tartarugas ninjas, tartarugas ninjas, obseque irmão. Então meu mano, vim te dizer sobre tudo isso aí que passa um pano, sabe? O caso modesto dos assalariados e o caso da voz e o alvo mal mixado nas periferias de Santa Catarina. E o regista deu a frente falar sobre rima. Não era normal, não havia nada igual. Tava mais pra legal, experimental. Comecei o projeto falando sobre Beto. Mal sabia que era errado, erro modesto. E falei mal do Alborguete, sobre como os guris só padecem. O governo baixando a renda e todos se abaixando contra o sistema. Never forget game records. É como uma casa sobre amor, paixão e alma. Tartarugas ninjas, tartarugas ninjas, tartarugas ninjas, tartarugas ninjas. Conheci meu amigão André Totoga e sem demora começamos as tais farsas. Com o Kaiser na mão e peixe na brasa, começando se achando todo Nicolas Cagezinho. A demora pra uma mixagem bem mal feita, indo contra toda essa receita. Sai do tempo, meu irmão.